direita, Tael, Leda, Bridge, controle 208, transponder 5405. Gente, eu chamei a minha tribo no ONU, autorizado Guarulhos, e a previsão do meia decolada 1-0, primeira curva direita, feita por Natael, Leda, pode voar, Brice. O controle está voltando 1-2-0, cima 8, 5-4-0-5, ao transpondo, eu chamei a minha tribo no ONU. Minha tribo no ONU, contagimento correto, chama o pushback acionamento. Minha tribo no ONU. Papatango. Romeu Eco, Zulu Eco, Barreiras, autorizado, 120, direto, recorda 197, curva esquerda na home, após direto, controle 120, décima 8, transponder 5157. Transponder 5157. O PAB e o Pátio, do Eco Zuleco. 03, Pátio 5, acionamento táxi, chama torre no 862, Eco Zuleco. Salvador, transfer aí 387. 3487 Guarulhos, pronto para cópia? Pronto, cópia. 3487, autorizado Guarulhos, 340, upper do 16. Decola da 10, curva direita, Nadael, Leda, Bridge. Controle 120, decima 8, transponder 5402. Confirmar a navegação, por gentileza, a rota? Upper Zulu 16. Autorizado Guarulhos, nível 380, Bridge Upper Zulu 16. Decola da 10, primeira curva direita, da El Leda Bridge, 1208 é o controle. E 5402, TAN 3487. 3487, nível 340. Gente, 340, TAN 3487. Procedimento correto, chama pushback e estacionamento. Deixa eu parar. Beleza, está avistando, vamos 888. Certo, completo sinal, 218, do decimal meia dúzia. 18612, obrigado, bom dia. Eco Zulu, Eco, autorizado táxi, atende a sessão da pista 17, reporte. Tente, pessoal, da consideração. Oi, Salvador, bom dia, Gono 888, ILS, X-ray 10. Pronto pro táxi, estamos com 117 a bordo, companhia de 2 horas e 50 minutos, para as 3 horas e 50, alternando o Salvador. Afirma só o PB, 117. Afirmo. Tirando minha 312, táxi autorizado, parte 1, índio e alfa, ponto 8010, torno 1862, altímetro 1099. Aqui é 1099. Teve táxi via Pátio, Índia Alfa e Torre Noite de Palmeiras, na RMA3 e no Segundo 2-1. 2-2-1, prossiga. Semista 3 Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 1288-260, 5221. 3304, chama o centro Recife, na frequência 1288, alternando 1260. até 3304. Guardião 02, não tenho tráfego a informá-lo. O senhor tem frequência livre. Não há tráfego a ser informado, frequência livre, Guardião 02. 35414, na escuta. Sempre, não tenho tráfego a informá-lo, frequência livre, marque Eco Delta. Eco Zulu Eco, autorizado ingresso, repasse alinhado e pronto, cabeceiro no set. Salvador, muitíssimo bom dia, o trip 5414, ciente Oscar. Ativo 414, a planificação, desça e mantenha o 050 no ponto de descida, chegada à malha, ajuste de altímetro 1019. Sete, quanto do ideal, descendo para 5000? Sim, Mario. Mario, trip 5414. Bom, 888, no solo, estado 0, livre direita, semissolo, 121 no decimal 9. Direito, 129, bom dia, 1883. Chegou no 888, lembrou. Estou no 888, Alfa, reporta isso, está com o seu bilhete. Alfa, reporta isso, bilhete. Oi. Desde agora, 610, você não é minha 610. Meia 3, 1, 2, decolado 4, 2, chame controle 1, 2, 0, decimal 8. 2, 0, decimal 8, né? 6, 3, 1, 2, já volto. Eco 1, eco autorizado de decolagem, pistão 97, vento 1, 0, 0 graus, 1, 1, 1. Bora. Tá com swap 6729, tempo em orbit de 103, 4 horas com fins. Passa 1500 pés na Puca. Chinela 312, contato radar na decolagem, submantendo 350, sai da Puca. 350 na Puca, fez o voo direto já, Marcelo? Autoriza a Xanar 632 voar a posição de chamo? Puc, está autorizado. Ok, direto Puc então, Xanar 63 1-2. Eco do Eco, decola 243, estou em controle, 120.8. 1-2-0-8, Eco do Eco. Ingresso Juliette, portão 03, só fica atento ao tráfego da TUC puxando 05. Gente, até a TUC Juliette para 03. Momo. Esse é na Momo, é com o Zulaco. Será que o Zulaco tem condições de curva à direita direto o Momo? Tem quanto faz só? Direita na proa da posição Momo, direto. Momo direto, grato, tá tudo lado. Estimei 729, autorizada a decolagem, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-9-9. Livre decolagem, web 6729. Cessã 3487, 4-0 a bordo, 4 horas e 10, confio. Autorizado em frente, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera do 1-0, torne 1-8, meia dúzia, metro 0-9, 3487. E a Índia, 18, meia dúzia, obrigado. SM729, decolar 247, chame controle 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado. Bom dia. Bom dia, objeto 6729. Contato no radar decolado, sub mantendo 360, saída da El. Saída da El. Poderíamos levar da El da presente, subindo a 360, web 6729. Após 2000 pés, está autorizado. Depois de 2000 pés, da El Web 6729, obrigado. Trip 5414, desse mantenha 2 mil pés, ajuste 1019, informe estabilizado. 5554. 5414, desse mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro 10119, informe final do procedimento. 7, descendo para 2 mil, reporta final do procedimento 5414. Controle, você na 6312, passando nível no circo zero, pode passar pro centro? Estamos no centro, na frequência 12685, alterna 12545. 2685, alternando 12545, você na 6312, já volta. É. Você está autorizado a decolar de pistão 10. Então 1900 graus, 1009. Eu decolo redondo 0, tá 3487. Decolado 5-1, chame control 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, tá 3-4-8-7. No Locha, o trip 5-4-1-4. Flat final, chame Torre 108-6. Torre 108-6, bom dia. Torre, bom dia, o trip 5-4-1-4. 6729 está autorizado pelo Centro Recife, voa 3D. Sede, aguardando autorização, 5414. Solo Salvador, 6311 no Xané, puxa o celular no 10. 6311 no Xané, 10 autorizado, chama táxi. Ok, chama táxi. Salvador, boa tarde, eu vou dar 3487 decolado, passa 3 mil. Salvador, dá 3487. 3487, contato radar, submanteu 3407, saído dela. 340 da El, pode voar combustível da El, ou Leda? Leda, está autorizado. Leda, grava 347. Autorizado decolagem, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 129, check bem de pouso. Baixo travado, 5414. Bravo Whisky, Teixeira de Freitas autorizado, 380, Super Whisky 50, decola da 17, curva direita, da El, Leda e Ted. Controle 120.8, transponder 5417. Bravo Whisky, o pátio PLB. Novo, chama o centro Recife, na frequência 1251, lanterna 13325, objeto 6729. 1251, 3325, web 6721, tá ligado? Eco Zulu, eco, quando possível, estimado de pouso. Tempo ativo, tempo a pouso 1500. Cidade ajuste, última entre Salvador 10119, forme pressão no corredor internado. Salvador, Chanel 6301, está pronto para o TAC. A bordo temos 128. Com 3 horas e 50, galeão. Solo trip 5414, Livan. 6311, no táxi autorizado, Pati 1, Índia e Alfa, Ponte 0090, Torre, 1862, altimetro 9019. Ok, Pátio Índia para o Ponte 0090, via Pátio Índia e endereça na Alfa. Ponte 0186, obrigado. 5414, ingresso, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 5414. Do 982, gestão de educação, chegada a Mari, desse mantém 050, ajuste 1019. Chegada a Mari, 1019, pode vai, tá? Estimativo, tá? Obrigado. Antes da Juliette, 5414. 5414, a passagem está na Fidel Chanera, após ingresso Juliette, remoto 14. Após o Avianca, remoto 14, 5414. Né, 6301, ingressando aqui, aproximando o ponto de espera da 1-0, ingressando na Índia, está pronto para decolagem. Livre ingresso e decolagem, vento 1-0 graus, 1-0 nós, Oceania 6301. 1-1, livre ingresso e decolagem da 1-0-7. Zulu November autorizado Macaúba, nível 085, decolando da 1-7, curva direita no corredor Axé, restrito no meu pé até farol da barra. Controle 120, decimal 8, transponder 5407. Eco, mantendo no meio, nível 115. Estou cruzando agora 115, Eco do Leco para 120. Certo. Você tem estimado de cancelamento de modificação do banco? Vai cancelar na radial 120 do Bravo Romeu Romeu, 50 milhas. Certo. Eu 319 decolado 02, chama o controle 1208. 208, obrigado. É 319. Eco Zulu November, prossiga. No centro existe na frequência 12685, alterna 12545. 2685, alternando 12545. Tá, bom dia. Bom dia. Bom dia. O Xené 6311, decolado ao 02, da El Lida, na 6. O Xené 6311, contato radar decolado.